Ana Maria,

passear à vila com tuas saias escarlate. Hás de seguir-me pelo braço e folgar, hás de guardar para mim o teu recado. Hás de guardar para mim o teu recado, nem que para tal é o mate. Vamos saber a razão, ai, ai, vamos saber a razão. Confia que eu digo sim, mas tu respondes-me sempre não. Vamos saber a razão, ai, ai, vamos saber a razão. É que eu digo sim, mas tu respondes-me sempre não. E hei de levar-te ao mercado em charrete descoberta. Não digas não com a boca, que os teus olhos dizem uma coisa diferente e que a gente dizem uma coisa diferente e que a gente sabe que é certa. Vamos saber a razão, ai, ai, vamos saber a razão. Porque é que eu digo sim, mas tu respondes-me sempre não. Vamos saber a razão, ai, ai, vamos saber a razão. Porque é que eu digo sim, mas tu já não me dizes que não. Mas tu já não me dizes que não. Tempo do fado, o lugar do fadista. E assim chegamos ao tempo do fado, lugar do fadista. Espero que vocês estejam mesmo a desfrutar deste grande elenco que eu preparei para subir ao palco Portugal Musical. Já sabem, estou na companhia da sua rádio favorita e quem está aqui deste lado sou eu próprio, o Leandro Amador. Então para trás ficou uma das grandes vozes que é considerado um dos melhores trovadores portugueses, que é ele, o Pedro Barroso. Sem tirar a qualidade e o mérito também ao Sérgio Godinho. Mas agora então vamos dar voz ao Alfredo Correia com o fado Menino. E depois vai entrar em palco a diva de Portugal, a diva do fado, Amália, com o fadinho serrano. E é assim que nós vamos correndo para o final do nosso Portugal Musical. Alto, não se assustem porque ainda temos quase mais meia hora de boa música. Por isso, fique aí, fique sintonizado na sua rádio, na rádio favorita que você escolheu para ouvir neste momento ou diariamente. Então agora vamos ao Alfredo Correia e Amália. O meu amor do pequenino. Enquanto for pequenino e tão puro como o luar, enquanto for pequenino e tão puro como o luar, cantigas de amores. Muito boa noite, senhoras, senhores. Fadinho serrano, és tão a meu gosto. Fadinho catita, sempre bem disposto. Seja tarde ou cedo, fazer bons amigos é o teu segredo, é o teu segredo. Sorrir ao desgosto, fadinho serrano, sempre bem disposto. Iguais ao fim e ao cabo, ao fim e ao cabo, moço que namora, se vai em cantigas, é certo que chora, é certo que chora, com esta me acabo. Fiar-se nos homens é crer no diabo, é certo que chora, com esta me acabo. Fiar-se nos homens é o nosso fado. Morrer uma andorinha não acaba a primavera, e é bem verdade. E quem nos vai cantar este tema, desta boa verdade, é o Carlos do Carmo. Depois então vamos ficar com Vicente, com o Fado das Caldas. E para terminar a sequência de fados e este espaço dedicado ao fado e ao fadista, vamos ficar com o Chailo Negro de Maria da Fé. É assim que nós então encerramos com esta grande voz este tempo do fado.

com dois tintos das gaieiras, e entre cartazes e letreiros, ai de touros e cavaleiros, de mil ordenhas alhada, à cabeça da manada, trote lá e para a frente, com os seus cavalos baixos, e as pilecas eram raios, fidalgos iam com a gente. Para trinar, estranhas ouvir o meu fado falar de saudade, e dizes que é triste demais para a minha idade, mas sei que é meu destino cantar nosso fado, já minha alma invade. Nos meus ombros para eu cantar, porque em tuas mãos há uma guitarra pronta para trinar. Põe o negro cheiro solto nos meus ombros para eu cantar, porque em tuas mãos há uma guitarra pronta para trinar. Ouvi uma voz murmurar-me um fado, timbrada dizia-me assim: vou estar a teu lado. Então pensei que essa voz fosse a minha alma, ou a voz do próprio fado. Por isso põe o negro cheiro solto nos meus ombros para eu cantar, porque em tuas mãos há uma guitarra pronta para trinar. Põe o negro cheiro solto nos meus ombros para eu cantar, porque em tuas mãos há uma guitarra pronta para trinar. E já terminou o tempo do fado, lugar do fadista. Então agora vamos já àquela música mais alegre, à música brejeira feita em Portugal. E antes de mais, peço que imensas desculpas se alguma coisa correr mal, algum ruído de fundo ou possa vir a correr, porque hoje A produção deste mesmo programa está a ser feita de uma forma diferente que não a habitual. Por isso é bem natural que corra qualquer coisa mal, porque ao princípio há sempre qualquer coisinha que falha, porque se falha sempre nos outros dias, porque não quando estamos a utilizar um mecanismo diferente e na qual não estamos habituados. Mas eu entendo a vossa compreensão, ou compreendo que você tenha aquela compreensão que eu desejo, mas o que você também deseja é mesmo ouvir música, não é? Então vamos ficar agora com as meninas da Ribeira do Cessado, dos Adiafa, e depois com o do Carlos Coelho, Uma Sardinha para Três. Ainda não é o nosso caso, mas com este andar e com tanta... com tanto apertar do cinto, certamente ainda devemos chegar a este tempo e não vai demorar muito, mas... espero bem que não chegue, porque já bastou este tempo que os nossos bisavós bem passaram por ele e com muitas dificuldades, mas sobreviveram. Então vamos às meninas da Ribeira do Sado e depois ao do Carlos Coelho, Uma Sardinha para Três. E o foguete vai no ar e de repente fica todo queimado. Não há ninguém vai mais bem. Tá as meninas da Ribeira do Sado, as meninas da Ribeira do Sado, é que é lavrou na terra com as unhas dos pés. As meninas da Ribeira do Sado são como as ovelhas, têm carrapatos atrás das orelhas. Daqueles dias bem chalados, em que o sol batia forte nas cabeças, as meninas viram que estava falhado e disseram nunca mais cá apareças. Mas voltei e entretive-me a bailar com três. Queriam que eu fosse atrás no convés, mas fui e mandei a sirentar bem ao meu canário, que bateu as botas com dores num olá. Estrala, bomba e o foguete vai no ar e de repente fica todo queimado. Não há ninguém vai mais bem. As meninas da Ribeira do Sado, as meninas da Ribeira do Sado, é que é lavram na terra com as unhas dos pés. As meninas da Ribeira do Sado são como as ovelhas, têm carrapatos atrás das orelhas. Já não volto outra vez. Um quarto era para quatro e uma sardinha para três. Neste tempo de miséria tudo era a repartir. Quando havia caraval, lá tinha que o dividir. E a minha vizinha só queria um bocado e ela chupava a cabeça e eu comia-lhe o rabo. Ela gosta de sardinha, do carapau bem temperado. Ela cria a cabecinha e eu comia-lhe o rabo. Sardinha era boa, isso a mim não me importava. Ela chupava a cabeça e comia tudo o que gostava. Se ficava satisfeita,

onde quer que esteja, mas o que importa é que vocês se sintam bem e façam o favor de se ter feliz e, acima de tudo, sorria sempre, mesmo que seja um sorriso triste, porque mais triste do que um sorriso triste é nem sequer saber sorrir. Então, um beijo a todos e até 2 ou 8 dias, se Deus quiser.